Pessoal, boa tarde. Paz e alegria em todos os corações. E é com muita alegria que nós estamos aqui novamente, né? Para fazer esse palestra musical, evangelho musical. É que a gente trabalha alguns temas sempre com música. E hoje, a Mônica que escolheu esse tema, né? Quando ela esteve lá em São José dos Campos, agora no mês de agosto, ela é a Margarete. Aí não sei porque nós estávamos falando de Eurípides Barzanufo, eu falei, não, tem um evangelho, uma palestra musical que conta a vida de Eurípides Barzanufo, né? Porque existem alguns ícones na nossa doutrina espírita que às vezes acaba a pessoa esquece de quem que é. E a gente prepara essas palestras para lembrar, né? Às vezes a gente pensa que, por exemplo, quando eu comecei a fazer os evangelhos musicais sobre a vida de Chico Xavier, principalmente na mocidade, muita gente achava assim, poxa vida, mas ele era tudo isso mesmo, ele fazia tudo isso, porque tem gente que não conhece o Chico Xavier direito também, os mais jovens às vezes não conhecem. E Eurípides Barzanufo foi segundo Chico Xavier, foi o maior médium que nós já tivemos no Brasil, talvez no mundo, o maior médium de todos. Ele tinha todos os tipos de mediunidade. E a mediunidade de cura, que é uma mediunidade que essa casa trabalha tão bem, talvez seja por isso que a Margarete escolheu para nós contarmos um pouco a história dele e algumas personalidades, alguns ícones também que viveram na época de Eurípides Barzanufo. Mas para a gente falar sobre Eurípides Barzanufo, a gente tem que voltar um pouquinho no século XIX, né? Século XIX, onde numa casa que residia o casal conhecido, muito mais conhecido como Mojico, que era o apelido do pai do Chico Xavier, que era Hermógenes Ernesto de Araújo, e a dona Meca, que era a dona Jerônima Pereira de Almeida. No dia 1º de maio do ano de 1880, estava nascendo o terceiro filho desse casal, que era Eurípides Barzanufo. Eles tiveram 12 filhos, mas Eurípides era o terceiro. E Eurípides Barzanufo, segundo informações da espiritualidade, de Chico Xavier e muitos outros personalidades importantes do nosso meio espírito, diz que ele é um espírito da esfera crística, né? Um espírito daqueles que tem a companhia do próprio Jesus, né? E ele veio destinado para entrar na história da educação do espiritismo no Brasil. Quando a gente fala em educação no espiritismo, a gente se remete logo a Eurípides Barzanufo. O coração dele era uma fonte de compaixão, né? Daí por que ter recebido o cognome de apóstolo do Triângulo Mineiro. É por isso que ele é conhecido assim. Mas quem que era Eurípides Barzanufo? O espírito, quem que era? Existe um livro chamado A Grande Espera, um livro muito legal que fala da fraternidade essênia. No livro A Grande Espera, nós temos lá o Marcos, o personagem do livro, que segundo a Corina Novellino, o Marcos era o Eurípides Barzanufo, que encontrou-se com Jesus naquela época, né, lá na Palestina. Chico Xavier também relata que nesse mesmo livro, o Lisandro é o Dr. Bezerra de Menezes, o Marcos é o Eurípides Barzanufo e o Josafá é o Caibá Schutter. Então são personagens que a gente encontra, quiser saber quem que é o espírito, a gente encontra no livro A Grande Espera. No romance Ave Cristo, também ditado por Emmanuel, diz que Eurípides Barzanufo foi um escravo. Ele era escravo, mas no século II, ele deu um testemunho de fé maravilhoso, porque ele viu a esposa e os filhos dele serem vendidos e ele ser sacrificado, ser morto, mas ele não rejeitou Jesus. Porque era isso que eles faziam naquela época, né? Para tirar as pessoas do cristianismo, eles ameaçavam de todas as maneiras, mas ele preferiu morrer, viu antes os filhos e a esposa serem vendidos como escravo também, do que abdicar da confiança e da fé que ele tinha em Jesus. A própria Corina Novellino, que é a maior historiadora de Eurípides Barzanufo, tem um livro que chama-se Eurípides, o Espírito e o Compromisso. Ela nos informa também que Eurípides teria sido um dos colaboradores de Francisco de Assis, não o próprio Francisco. Muitos dizem que Eurípides teria sido Francisco de Assis. Não, ela diz que ele foi um dos colaboradores, viveu ali próximo a ele, talvez um daqueles sacerdotes ali junto com daqueles franciscanos junto com Francisco, mas não era o próprio Francisco. Já na obra Tormentos da Obsessão do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, ele diz que a encarnação anterior de Eurípides Barzanufo, antes da última encarnação, ele nasceu em Zurique, então em 1741, E ele foi, o nome dele era João Casper Laverter, e era amigo pessoal de Pestalozzi. Então a gente sabe, né? A doutrina espírita, Allan Kardec seguiu o método Pestalozzi. Eurípides era amigo de Pestalozzi. E quando ele implanta o Evangelho, quando ele implanta o Colégio Allan Kardec em Sacramento, em Minas Gerais, o método dele é totalmente humanizado, né? Ele acaba com todos os terrores que existiam nas escolas e era exemplo para todas as fiscalizações estaduais e federais que iam ver a escola dele, né? Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, esparge no Brasil central o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão. Eurípides, mestre querido, vieste do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria, vieste do de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípides, mestre querido, sacramento rompe o véu, consolador. Brasil central, o cristianismo redivivo, és tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal, Eurípides, mestre querido. Este do céu, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípides, mestre querido. Obrigado. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da infância dele, né? Eurípides, com seus 12 irmãos, mas ele era o mais fraquinho de todos, era muito frágil, raquítico, tanto que a dona Meca se apegava muito mais a ele, foi o que ela se apegou mais dos filhos, justamente por causa da fragilidade que ele tinha. Mas ele cresceu, é interessante, né? Eles não eram pobres e pobres demais, mas passavam muitas necessidades pela quantidade de gente que tinha na casa, né? Eles têm até uma história interessante, que tinha uma irmã dele, chamava Mariquinhas. Ela, à noite, ela saía no quintal e pegava aquela planta chamada Orai por Nobis, né? Ora por Nobis. E aquela planta é muito legal, porque você cozinha ela no sal e dá para todo mundo comer, que é gostosa, né? Então, eles alimentavam muito, eles se alimentavam muito com essa planta. As irmãs tomavam mais conta, porque a dona Meca também, desde o nascimento da primogênita, desde a primeira filha dela, ela começou a ter problemas, eles falavam que era acesso, né? Mediunidade, né? Mas ninguém sabia o que era, dava as loucuras, baixava o santo nela lá, então era doente, para isso era doente, era doença aquilo lá, e eles tinham um problema sério, porque não conseguiam curar aquela doença da mãe, né? E aí os filhos se apegavam mais ainda a ela por causa disso, né? Ele fez os estudos primários na escola do Sr. Joaquim Vaz, de Melo Júnior, conhecido mais como seu Tatinho, né? E o que ele fazia também, era muito esperto já, desde pequeno. Ele pegava a varinha de pescar, ia pescar, os peixes que ele pegava, ele vendia os peixes para comprar o material escolar dele. Então ele já se sustentava na escola, né? Que era o dom dele, era aquele ali, de aprender de alguma maneira. Tanto que de 12 para 13 anos, ele já foi fundador do Grêmio Dramático de Sacramento e interpretava também. Além de ser fundador, também atuava, era ator, foi fundador, cofundador também da Gazeta de Sacramento. A Gazeta de Sacramento foi Eurípides que fundou também. Depois ele foi para o colégio. Interessante também no colégio é que quando chegou no colégio já foram passando ele para outra série. Já iam passando ele para outra série, porque não dava, a escola não conseguia acompanhar ele. Tanto que o próprio o professor Miranda chegou a chamar a família dele e disse: olha, se você quer que seu filho aprenda alguma coisa, leve ele para outro lugar, porque aqui no meu colégio ele não vai aprender nada mais. É ele que ensina para todo mundo, né? Tem jeito de aprender mais. O que, que ele fazia? Ele era autodidata. Ele lia com grande interesse livros sobre assuntos médicos, principalmente, porque tinha um cidadão que visitava e ficava hospedado na casa dele. Com 12 filhos, a pessoa ainda hospedava gente ainda, né? A gente tem um ou dois, fala, não, com os quatro estão ocupados, não dá para hospedar ninguém, né? Tinha 12 filhos e o hóspede ia para casa ainda. Era o doutor Onofre, que era um médico, e ele pegava todos os livros emprestados do doutor Onofre para aprender sobre medicina. O objetivo era curar a mãe dele, né? Em 1902, então, ele nasceu em 1880, com 22 anos de idade, ele viajou para o Rio de Janeiro com o pai, com o objetivo de se matricular na escola de medicina. E conseguiu se matricular. Só que antes dele viajar para o Rio de Janeiro para começar os estudos, a dona Meca teve um daqueles acessos gigantescos, né? Coisa de dia ou dois, assim, incorporada lá. Eu que estou falando incorporado por minha conta, viu? Mas eles achavam que era doença. E aí, o que, que ele fez? Se reuniu com os irmãos e falou, não, eu não posso sair da minha... largar minha mãe... ir para outro lugar e deixar minha mãe desse jeito, não sei até quando que ela vai durar. E todo mundo concordou com ele, ele ficou lá. Então ele continuava com seus estudos de autodidata mesmo. Então ele não fez curso superior, não fez isso. Estudou homeopatia também, com livros de um amigo por nome Ormênio, que também pegou os livros e ele era uma sumidade em homeopatia, né? Então as curas que ele fazia, os remédios que ele passava era remédio homeopático, sempre com o objetivo de curar a mãe dele, né? E com os recursos que ele ganhava, ele criou uma farmácia homeopática para atender as pessoas mais necessitadas, mas também não deixava de atender outras pessoas. A prioridade era os mais necessitados, mas qualquer um que chegasse que precisasse de um remédio, ele dava um remédio também. Porque nessa época ele trabalhava no armazém, que o pai dele tinha um armazenzinho comercial, ele trabalhava no balcão, cuidava da escrita, mas o tempinho que sobrava para ele, ele ainda conseguia fazer as leituras dele e também bancar a farmácia, porque os remédios não eram vendidos, né? Os remédios não eram vendidos. Graças à inteligência privilegiada que ele tinha, novo ainda, Eurípides entendia muito bem, tinha conhecimentos profundos de medicina e direito, dissertava sobre astronomia, sobre filosofia, sobre matemática, sobre ciências físicas e naturais e literatura, né? A gente vê que é um espírito fora de série mesmo, né? Como era Bezerra de Menezes, né? No dia 31 de janeiro de 1902, ele fundou, como nós já falamos, o Colégio Liceu Sacramentano, que era um colégio que ele se cercou de pessoas competentes para abrir o colégio. Ele não ganhava nenhum tostão, mas pagava os funcionários, né? E as pessoas procuravam direto o Liceu Sacramentano, que o ensino dele era fantástico, né? Não recebia salário nenhum, vivia com o salário que recebia na própria casa comercial. A escola, ele era voluntário, ele era diretor, professor, mas era voluntário. E em pouco tempo a fama do liceu cresceu tanto que atingia outras cidades. Diz que eles abriam a inscrição ou a matrícula, assim, tipo assim, eles abriam a matrícula hoje, vai abrir a matrícula hoje 8 horas da manhã, quando era 10 horas da manhã não tinha mais vagas, né? De tantas pessoas que procuravam para inscrever os filhos lá na escola de Eurípides Basanufo. E também, por se tornar uma pessoa de destaque, de muito intelectual, né, super inteligente, uma pessoa destacada na cidade de Sacramento, ele era considerado uma das pessoas mais importantes ali, exigiram que ele se candidatasse. Ele se candidatou como vereador especial e ganhou com larga margem, na maior tranquilidade. Então, com apenas 22 anos de idade, Eurípides Basanufo ocupava 5 funções de responsabilidade em sacramento. 5 funções de responsabilidade. Talvez fosse a pessoa mais importante de sacramento. Por quê? Ele era professor e diretor do Liceu Sacramentano. Ele era vereador, era jornalista e era secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, que também era importante demais um cargo desse. Né? Eurípides era essa figura inteligente que a gente conhece, que a gente pode falar, mas sempre preocupado com os mais necessitados, sempre preocupado em fazer o bem para o próximo. Né? Servo do mestre do mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação, seu nome me lembra Jesus, paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação, seu nome me lembra Jesus, é a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol do amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela do é o verde da nossa esperança, a estrela do anoitecer. Obrigado. Eu queria fazer colocar uma vírgula agora aqui na nossa fala e falar de outra pessoa, né? Porque abriu uma vírgula, um parênteses, né? Para homenagear um homem de bem que poucas pessoas conhecem também, né? O nome dele é Mariano da Cunha Júnior, conhecido como Senhor Mariano, tio de Eurípides Basanufo. Então, um dos maiores médios que existiram naquela época também, e tem a honra de ter sido ele a introduzir Eurípides Basanufo na doutrina espírita, né? A 14 léguas de Sacramento tem uma fazenda chamada Fazenda Santa Maria, onde residiam muitos amigos, muitos familiares de Eurípides Basanufo, né? Ele estava aqui em Sacramento, a 14 léguas era a fazenda dos parentes dele. E o que começou a acontecer lá em Santa Maria? Começou a aparecer espírito de tudo quanto foi jeito, deixando todo mundo assustado. Era a pedra que ele jogava, era espírito que aparecia, era espírito que empurrava o outro, era espírito que fazia chuva de pedra em cima da casa, abria janela e porta e batia de tudo quanto é jeito. E não era uma ou outra pessoa, não. Quase todas as pessoas do lugarejo viam, né? Pessoa que chegava dentro de casa com a roupa suja, assim, com mãos na roupa. Mas não tinha sentido ninguém encostar neles, né? Então, Fazenda Santa Maria é a Redsville brasileira, né? Aqueles fenômenos que apareceram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi muito mais acentuados ainda, né? E calhou dessa época o senhor Mariano está indo para lá. O senhor Mariano estava voltando para lá porque ele tinha casado com uma moça chamada Dijaneira da Cunha, que era neta do capitão São Roque, era o líder ruralista daquela região e uma pessoa ferrenha ligada às tradições católicas. Era católico, apostólico, romano mesmo, não aceitava nada. Tanto que a confusão foi grande quando o senhor Mariano tenta desvendar aqueles mistérios. Mas o que, que o senhor Mariano fez? Ele já tinha, ele tinha sido guarda-livro, que hoje a gente chama de contador, na fazenda Paineiras, que hoje é Peirópolis. É a cidade arqueológica que nós temos lá no município de Uberaba. E ele tinha vindo a conversão de Frederico Peró à doutrina espírita. E ele acompanhou algumas coisas. Ele falou, não, esse negócio aqui não é coisa do diabo, não. Aí pediu ajuda de Frederico Peró. Pediu ajuda dele. Frederico Peró veio até Santa Maria, conversaram com as pessoas, falaram, ao invés de vocês ficarem assustados, correndo com medo de todo mundo, por que vocês não se reúnem e começam a conversar com esse pessoal, com esses espíritos? Eles não são coisa do demônio, não, eles são coisa de Deus. Vamos conversar com eles. Então, ele ajudou o senhor Mariano a organizar tudo ali na Fazenda Santa Maria. Né? Fizeram reuniões, descobriram que por que, que todo mundo, muita gente via, muita gente sentia, muita gente escutava, porque a maioria era médios de efeitos físicos. Era um manancial de médios de efeitos físicos na Fazenda Santa Maria. E o senhor Mariano, um dos principais que tinha lá e que organizou tudo isso, né? E foi constatado ali com Frederico Peró que existia muitos médios mesmo de todos os tipos de mediunidade. Então, no dia 28 de agosto do ano de 1900, eles fundaram o Centro Espírita Fé e Amor, né? Se vocês entrarem na internet, escrever Centro Espírita Fé e Amor na Fazenda Santa Maria, vai aparecer lá, que de vez em quando a gente visita lá. Então, são 117 anos, né, que eles fundaram o centro lá, né? Imagina só. Hoje tem gente que tem medo de fundar centro aqui na cidade de São Paulo. Imagina 117 anos atrás, lá no meio da roça. Só gente corajosa mesmo para fazer um negócio desse, né? Porque se até hoje a gente vê gente com medo da doutrina espírita, né? Vamos voltar àquela época e imaginar como que era. Mas por ironia do destino, o capitão São Roque, que era o poderoso, começou a sair uma ferida daquelas bravas na perna dele que não tinha cura de jeito nenhum. Foi até atrás dos médicos, porque naquela época era difícil. Mas foi para Uberaba, atrás dos médicos, e nada. Aí o senhor Mariano curou a perna dele. Aí ele começou a ajudar também o trabalho espiritual ali, né? E o senhor Mariano era aquela pessoa que ele não media sacrifício para ajudar o próximo. A gente só tem que lembrar que naquela época o médium não andava de carro, não. Nós saímos agora há pouco lá de São José dos Campos para vir fazer a palestra aqui de carro, né? Olha que tranquilidade. Microfone, né? CD, livro, todas essas coisas, computador, ou a câmera ali filmando, passando ao vivo para o mundo todo. Quem quiser ver essa palestra, está no mundo todo, pode escutar, pode ouvir, pode ver. Mas naquela época não, era cavalo, talvez com a cartucheira nas costas, porque tinha muito bicho, muito animal no meio da selva, né? Um facão para cortar o mato, mas ele saía com remédio na mão para ajudar as pessoas. Ele saía para curar alguém onde ele era chamado para fazer um trabalho muito bonito. Essa música chama-se Senhor Mariano, e nós gravamos essa música no nosso mais recente CD, que é o CD Novo Tempo, justamente para homenagear esse homem, e quando a gente chega lá naquela região, a gente vê falar nele o tempo todo, mas quando a gente sai de lá, a gente pouco ouve falar e poucas pessoas conhecem ele, né? A gente lembra daquelas pessoas que nós conhecemos, quem morou na roça, por exemplo, aquelas pessoas que iam nas fazendas dar uma injeção em um, ajudar outro, levar um remédio para outro. É assim que eu lembro do Senhor Mariano. Senhor Mariano, jornal, levo o fardo leve e a dor em breve fica como luz. Poeira baixa no meio da estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz desse novo dia, deste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz desse novo dia, deste coração de Santa Maria. Na estrada, poeira levanta e ninguém se espanta, poeira de paz. Montaria leve, cavaleiro alegre, segue seu destino pra falar de amor. Vai, Senhor, Senhor Mariano, no imbornal levo o fardo leve e a dor em breve fica como luz. Poeira baixa nessa sua estrada, a sua chegada é aviso de Jesus. Senhor Mariano, trazendo a paz deste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vem, Senhor, Senhor Mariano, trazendo a paz deste novo dia, deste coração de Santa Maria. Vamos voltar a Sacramento novamente, né? Eurípides Barzanufo ali, um exemplo de cidadão, pessoa digna, religioso, honrado, mas carregava com ele três grandes questionamentos, ou para ele até enigmas, né? Primeiro, não conseguia achar a cura para a mãe dele, só foi achar a cura depois que ele se tornou espírita, né? Segundo, não conseguia entender por que parentes de Santa Maria, os parentes dele de Santa Maria, pessoas tão boas, pessoas tão honestas e equilibradas, estavam empenhadas tanto na difusão daquela doutrina satânica. E terceiro, como religioso católico que ele era, conhecia a Bíblia, né? Naquela época ninguém tinha a Bíblia, ele tinha. Ele era amigo dos bispos, dos padres, Vicentino, e deram a Bíblia para ele, mas ele não conseguia explicar as bem-aventuranças. É difícil a gente explicar as bem-aventuranças e pensar que a gente tem que sofrer para ser feliz. É isso que as bem-aventuranças falam. Se a pessoa não for reencarnacionista, se ela não pensar no dia de amanhã, que o espírito continua, dificilmente ela vai entender as bem-aventuranças de Jesus. Em 1903, o senhor Mariano estava lá, né? Como ele vinha sempre para a cidade de Sacramento, e quando ele vinha, ele ficava hospedado na casa da irmã dele, da Meca, mãe do Eurípides Barzanufo, e Eurípides fazia questão de pedir para a mãe: eu quero que meu tio fique no quarto comigo. Para quê? Para ele tirar da cabeça do senhor Mariano esse negócio de coisa do diabo, de espiritismo, né? Era isso que ele fazia, ele ficava lá no senhor Mariano o tempo todo, assim, desse jeito. E nesse dia, exatamente nesse dia, né, no início de 1903, depois de muitas conversas, nós eram educados, né? Não era um xingando o outro, não, né? Era muito educada a conversa. O senhor Mariano falou para ele: meu filho, você é um sujeito letrado, poliglota, conhece tudo quanto é ciência que a gente pode imaginar. Eu sou um matuto do mato. Como que eu vou poder discutir religião com você se você tem tanto conhecimento como você tem? Mas pegou o livro e deu para ele e disse assim: o que eu não posso explicar a você, esse livro vai fazer por mim. Ele entregou nas mãos de Eurípides Barzanufo, naquela noite, o livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis, que é fantástico. Quem não leu, leia esse livro, Depois da Morte, que o senhor Mariano tinha ganhado na Fazenda Santa Maria. Porque aqui nós estamos em 1903, porque logo que Bezerra de Menezes desencarnou, no ano de 1900, ele já começou a aparecer na Fazenda Santa Maria, passando receita para o senhor Mariano. O senhor Mariano recebia receita de Bezerra de Menezes. Então a Federação Espírita Brasileira foi lá investigar. E aí deram de presente o livro de Leon Denis para ele. E ele passou para Eurípides Barzanufo. Assim que ele abriu, que ele viu o prefácio, que só o prefácio vale a pena, né? Ele disse para o senhor Mariano: isso é muito profundo, eu vou ler. E ele passou a noite inteira lendo. O senhor Mariano dormindo, de vez em quando, olhava assim na coberta, né? Ele estava lá com o candeeiro aceso, com a lamparina acesa e lendo o livro. Quando foi de manhã, ele, né, logo no amanhecer, né, ele brindou o coração do bom Mariano com a seguinte notícia, né? Muito obrigado, meu tio, isso é um monumento. A partir daquele momento, ele começou a estudar a doutrina espírita. Ele começou a investigar, ele começou a pesquisar e tirar da mente dele que aquilo era coisa do demônio. E aí, mas a conversão dele só aconteceu um ano depois, que é muito interessante a história, né? Um ano depois ele foi para a Fazenda Santa Maria para ver um trabalho mediúnico que ele nunca tinha visto. Foi ele e um amigo dele, né? José Martins Borges, de cavalo, 14 léguas, né? Calcula aí, 14 vezes 6, a gente vai ver quantos quilômetros são. Né? Então de cavalo. Eles chegaram lá já de tardezinha para a noite, né? Estava começando o trabalho no centro espírita, na casa, não era nem no centro, na casa de uma pessoa. E aí quando chegou lá foi interessante que só tinha dois lugares vagos, parecia que tinham deixado os dois lugares para ele, né, de propósito. Ele sentou, a primeira parte foi a parte onde o senhor Mariano expôs o Evangelho segundo o Espiritismo, expôs o Livro dos Espíritos, alguns questionamentos do Livro dos Espíritos, falou: agora na segunda parte nós vamos para a parte prática, que é a parte onde os Espíritos dão as comunicações. Aí Eurípides com ele pensou assim: bom, eu já estou aprendendo muita coisa, mas se Espírito existe mesmo e passa informação para a gente do jeito que a gente está aprendendo, eu gostaria de receber uma mensagem aqui de João Evangelista. Olha só quem que ele queria receber a mensagem. De João Evangelista, um apóstolo, né? De João Evangelista, né? Que ele explicasse para mim as bem-aventuranças, que nunca tinham conseguido explicar para ele as bem-aventuranças, ninguém tinha conseguido. Nem padre, nem bispo, nem ninguém tinha conseguido explicar. E que fosse o Aristides que desse. O Aristides era um primo dele que era médio, analfabeto, não fazia um ó com copo. Olha que exigência legal. Que fosse João Evangelista, que explicasse as bem-aventuranças, que fosse o analfabeto que passasse a mensagem, né? Mas ele não falou, ele só pensou. Isso aí ele deixa nos apontamentos dele para a gente conhecer. Ah, mal pensamento acabou, Aristides levantou. Né? Aristides levantou e fez a mais linda explanação bíblica, como jamais ele tinha presenciado. Aristides explicou cada uma das bem-aventuranças à luz das três leis fundamentais da natureza ou da doutrina espírita: a lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. E no final disse João Evangelista. Ali naquela hora ele se converteu à doutrina espírita, né? E pouco tempo depois ele voltou à Fazenda Santa Maria para fazer uma espécie de uma adaptação, de um curso. Ficou 3 meses lá com o tio. Foi quando ele soube que ele tinha vários tipos de mediunidade, que Vicente de Paula era mentor dele, por isso que não era à toa que ele era lá da Irmandade Vicente de Paula, mas que ele deveria sair, porque as pessoas lá não precisavam mais dele. O lugar dele era na doutrina espírita, onde ele poderia ser muito mais útil para a humanidade do que ficar trabalhando só com os vicentinos, né? Ele soube tudo, as mediunidades que ele tinha, todas as coisas, né? E quando ele, na noite antes que ele estava para ir embora, foi, digamos assim, foi no último dia de instrução dele ali, ele falou para o senhor Mariano: tio senhor, todo mundo chama ele de tio senhor, onde é que mora o Carlos? Aí o senhor Mariano falou: Carlos mora aqui do outro lado dessa selva. Olhando assim, falou: do outro lado dessa selva. Ele falou: a gente precisa ir lá. Aí ele falou: tá bom, amanhã a gente vai. Ele falou: não, a gente precisa ir hoje, porque o Carlos está 3 dias sem beber e sem comer e precisa da nossa ajuda. Mas o senhor Mariano falou: mas Eurípides, tem muitos animais, tem muita coisa para a gente atravessar de noite essa selva aqui, é perigoso demais. Ele falou: não, nós estamos indo por ordem de Deus, e quando a gente está agindo por ordem de Deus, nada de mal pode acontecer com a gente. E eles foram. Chegaram lá, de fato, o Carlos estava lá prostrado, que ele era portador da lepra, por isso que vivia afastado. Mas ele deu água, deu comida, fez oração, deu passe E no final deu um beijo na testa do Carlos. E o Carlos ficou curado da lepra. Foi a primeira cura de Eurípides Barzanufo, né? Foi essa do Carlos, que se curou de lepra, né? Ele era um homem de bem mesmo, né, Eurípides. Quando ele voltou para Sacramento, ele explicou para todo mundo. As pessoas, é claro, que não entenderam direito porque que ele estava saindo, não aceitaram, né? A população ficou abalada com aquilo que estava acontecendo. Pediram o colégio dele de volta, pediram de volta o colégio, né? Ele teve que entregar, pediu para o pai dele alugar outra casa, ficou dando aula sozinho, porque os professores também largaram ele. Um monte de alunos saiu da escola porque ele era espírita agora, né? Mas com o apoio do pai ele se mudou para outro lugar. E depois ele também, a mãe dele, ele curou também. E foi a primeira que se converteu à doutrina espírita depois dele ali na cidade de Sacramento, foi a dona Meca, seguida pelo pai, seguida pelos irmãos. Foi quando eles implantaram o culto do Evangelho das 9 horas. O culto do Evangelho das 9 horas foi a partir do dia 11 de junho de 1904. Então, fez 13 anos, né? 113 anos. Então, todos os dias, às 9 horas, lá em Sacramento, na casa de Eurípides Barzanufo, que até há pouco tempo era dirigido pela dona Igorina Cunha e pela outra irmã dela. Dona Igorina desencarnou faz 3 anos, mas a família continua a tradição do Evangelho. Todas as vezes que a gente vai para lá, a gente participa do Evangelho das 9 horas, todos os dias. Há 113 anos, eles fazem isso aí, né? Agora é interessante também que quando todo mundo começou a largar ele, ele teve uma hora que ele ficou preocupado. Por quê? Porque não tinha como ele se sustentar financeiramente. Ele estava ficando até meio assim perturbado, ele achava. Foi quando um espírito abordou ele. Ele estava tranquilo e um espírito abordou, dizendo quem era. Quando disse quem era, ele falou: de jeito nenhum, do jeito que eu estou assim preocupado esses dias tudo, você só pode ser um espírito obsessor, que espírito com esse nome que você está falando é impossível vir aqui até mim. Ele estava muito perturbado, né? Muito preocupado. E aí o que aconteceu? O espírito era de luz mesmo, envolveu ele e obrigou ele a fazer a psicografia. Então ele inconscientemente fez a seguinte psicografia: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. Institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o meu manto de meu amor. No final, ela assina o documento precioso: Maria, serva do Senhor. Era Nossa Senhora que estava passando para ele a informação. E ele abriu, né? Abriu o Colégio Allan Kardec no ano de 1907, que tem até hoje lá também. Quando a gente vai visitar, a gente visita o Colégio Allan Kardec, que hoje já virou museu, né? Hoje virou local de visitação. Mas o Colégio Allan Kardec, que passou para outro bairro, tem mais de 1000 crianças, né? Dirigido pela família dele também. Um colégio onde substituiu a palmatória, como a gente está dizendo, pela humanidade, pela pedagogia do amor, baseada no método de Pestalozzi. Às quartas-feiras, como Nossa Senhora falou, né, ele fazia o Evangelho segundo o Espiritismo para as crianças e para os visitantes que vinham lá e queriam. E era legal que no final ele sempre dava uma mensagem, né, mensagem às vezes de João, evangelista, às vezes de Pedro, às vezes de Joana d'Arc, né, muitos espíritos iam ali para passar a mensagem para ele, né. Ele era elogiado em todos os locais por isso, né? E para a gente resumir, que o tempo está correndo, né? Os desdobramentos de Eurípides eram fantásticos, né? Inclusive na Primeira Guerra Mundial, ele relatava o que tinha acontecido nas batalhas. Ele entrava em transe quando estava dando aula e depois ele relatava: aconteceu isso e isso nas batalhas. E a assinatura do Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, ele avisou com mais de 15 dias de antecedência, porque naquela época para a notícia chegar aqui demorava muito. Então ele assistiu a assinatura do Tratado de Paz, voltou e falou: o Tratado de Paz foi assinado, não estamos mais em guerra, Primeira Guerra Mundial acabou. Outros casos interessantes também, né? Tem um caso muito bacana que o João Berbel conta, que é uma pessoa que veio uma pessoa, geralmente a pessoa, o cara que sai da roça, ele vem dia de feira, né? Aquele dia, calorzão. Aí chegou lá na farmácia e falou: "Senhor Eurípides, a minha esposa pediu para o senhor mandar um remédio para ela, que está acontecendo isso e isso com ela." Aí ele fez uma garrafinha e deu, falou: "Ó, manda ela tomar todo dia um pouco desse líquido aí." Ele levou embora, mas quando chegou, já estava bêbado, né? Ele bebe na feira, tudo, volta de cavalo, mas meio cansado, ele pegou a água e bebeu a água toda, né? Aí ele falou: "E agora, como é que eu faço?" Tinha uma bica, ele foi na bica e encheu a água, encheu a garrafinha, chegou e deu para a esposa dele. A esposa continuou tomando. Quando ele voltou para a feira de novo, ela falou: "Olha, pede de novo para o doutor Ives, que eu já estou quase boa, já sarei quase tudo, então pede para ele mandar de novo, né?" E ele: "Opa, vamos lá." Quando chegou lá, que ele foi falar com o Eurípides, falou: "Olha, minha esposa disse que já está quase boa com a água que o senhor mandou, então dá para o senhor fazer outro e mandar outra vez?" Ele falou: "É, meu filho, dá sim. Mas quando a gente tem fé, até a aguinha da bica cura a gente." Né? Então tinha muitas coisas assim fantásticas de caso do Eurípides Bazanufo. Caso que ele foi buscar, um homem veio até a farmácia por convite para chamar ele, que a mulher estava tendo neném. Quando chegou na farmácia, ele disse assim para ele: "Eu queria chamar o senhor para... Minha esposa está tendo dificuldade para ter neném." Ele falou: "Não, ela já teve neném e é um homem, pode voltar, pode ir embora." Ele falou: "Mas como que pode voltar, pode ir embora, se eu estou vindo de lá agora?" Ele falou: "Não, pode voltar, ela já teve neném, está tudo bem, confia em mim." Aí o homem voltou para lá e o caminho era o mesmo, né? O homem, quando voltou para lá, que chegou e falou: "Pô, eu cheguei, falaram que já tinha, a criança já tinha nascido." Aí falaram lá na fazenda: "Falou, não, já tinha nascido o doutor Eurípides, que veio aqui fazer o parto." Né? Quer dizer, ele tinha faculdade do desdobramento. Caso que ele vai também visitar um doente, está com os amigos, vai visitar um doente, chega no caminho, ele diz assim: "Olha, infelizmente ele já desencarnou, mas vamos lá para confortar a família." E quando chega lá, o homem tinha desencarnado mesmo. Outra vez ele chegou no amigo e falou: "Doutor Bezerra de Menezes falou para a gente ajudar uma pessoa que está caída, com a perna quebrada, daqui a não sei quantos quilômetros, vamos lá?" Chega lá, o homem está caído, com a perna quebrada, e não podia sair do lugar. São muitos casos interessantes para falar de Eurípides, né? Ele também foi na gripe espanhola que ele desencarnou, então ele estava só com 38 anos de idade, era novinho ainda, né? Ele cuidou de todo mundo na gripe espanhola e depois um dia ele começou a sentir febre, aí viu que ele estava atacado mesmo pela gripe, mas continuou ajudando as pessoas, continuou trabalhando, mas a própria família pediu: "Não, tenta descansar", porque algumas pessoas conseguiam ser curadas, né? Tanto que ele curou muita gente. Mas isso aconteceu no dia 24 de outubro. Aí no final de outubro, ali pelo dia 29, ele falou para as pessoas: "Olha, eu não vou ficar, eu vou desencarnar no dia 1º de novembro, às 6 horas da manhã." Né? De fato, aí ele errou. Ele desencarnou às 5h30, errou por meia hora. Né? Ele desencarnou no dia 1º de novembro, às 5h30 da manhã. E foi enterrado naquele próprio dia, às 17 horas. Né? As publicações da imprensa, que a gente fala, o Jornal do Triângulo Mineiro de Uberaba, né? Eurípides Bazanufo era a sublime personificação da caridade na sua forma perfeita. Esquecia de si mesmo, ele aconselhava, reconfortava, levava ao enfermo, além da receita e do remédio, o conforto moral e o óbolo material, arrancado aos seus próprios recursos, produto de seus labores. No Jornal da Lavoura do Comércio de Uberaba, ele coloca: "Foi o apóstolo do bem. Ao seu lado, nenhuma lágrima ficou sem consolo e nenhuma dor ficou sem bálsamo." Esse foi Eurípides Bazanufo. A gente vai cantar uma música aqui para encerrar, né? Tinha outras coisas, mas o tempo passa muito rápido. Tem história demais de Eurípides para a gente contar, mas a gente vai encurtando aqui para poder dar tempo, né? Olho no céu, vejo uma luz nos convidando ao silêncio. derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípedes, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. Olho no céu, vejo uma luz nos convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípedes, Eurípedes, falar de ti na terra é falar de Jesus. De ti na terra é falar de Jesus. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Dá um pouquinho para mim, por favor. Pessoal, nós, como a Mônica falou, nós trabalhamos numa instituição em São José dos Campos, somos da diretor, né, da Associação Maternal Espírita. Nós temos 180 crianças na creche, né, e mais 60 crianças infantis e juvenil também. Cuidamos de gestante carente e o nosso trabalho é todo voltado para a AME, né? Eu não ganho nenhum tostão com as músicas. Nós temos o grupo Castelã, que é um grupo com 20 pessoas. Aí nós temos os CDs, né, que são da AME também. E nós temos os nossos livros da minha autoria, meu, alguns psicografados, outros anímicos, né? Aqui hoje, eu estou vendo aqui, tem ali um livro muito interessante, chama-se Campo de Luz e Excursão à Terra. É, ele fala basicamente de drogas no plano espiritual, né? Se aqui já é tão perigoso do jeito que é, no plano espiritual você pode triplicar isso aí. Tudo vem de lá para cá para envolver as pessoas. Tem até uma excursão na Cracolândia naquela época para mostrar como que era, a ponto de você desfazer o perispírito das pessoas, por causa que esse mal tanto assola a humanidade. O pai Joaquim, que é um dos mentores nossos, que passa o livro para a gente, o Aurélio Augusto, que é o autor espiritual, ele diz que nós vivemos a caça de anticristo, né? Nós vivemos a caça de anticristo. Só que o anticristo já está na nossa casa e a gente não percebe, que são as drogas, né? A gente pode até não ter na nossa casa, mas tem na casa do irmão, tem na casa do tio, tem na casa do amigo, tem na casa do parente, tem gente que tem problema com drogas, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem um livro aí, Das Sombras ao Alvorecer, continua o pai Joaquim, mãe Maria também, outro espírito muito bacana, que fala de síndrome de Down, né? Também é romance, né? O protagonista do livro, o Ângelo, foi portador da síndrome de Down, e ele dá muitas dicas interessantes sobre isso, né? Porque tem lá o Vale do Alvorecer, onde eles recebem muitos portadores da síndrome de Down para fazer a readaptação lá, mas ele precisa fazer algumas regressões para saber por que ele chegou até ali, né? Aí eles vão até antes de Cristo e volta para cá também, muito interessante o livro Campo de Luz. Agora nós lançamos no mês de agosto o livro Nas Trilhas de André Luiz, que é um livro que é um apanhado de todos os pontos, assuntos relevantes, temas interessantes e casos curiosos, que ele fala, a gente pegou os temas muito desse tipo que a gente está falando, como ovoides, como inversão sexual, como segunda morte, né? Como armas no plano espiritual, como é que se diz? Sono durante as preleções. Então, um monte, são um livro de 350 páginas, só falando de assuntos assim relevantes que a gente precisa relembrar bastante. E a gente agradece a atenção de vocês aí, mais uma vez. Muito obrigado.